Let's go! Let's go, lesbians! Let's go! Fala, galera do Vibe! Está começando mais um LesbiCast, aqui nossa segunda edição, né? Eu sou Carolyn Passos, editora-chefe e co-criadora do site. E do meu lado, como sempre, Mirella Oliveira, editora-chefe e co-criadora do site. Oi, oi, gente. Só oi, oi, oi, gente. É claro, não sou simpática. Todo podcast eu reclamo de você, né? Vamos combinar. Mas enfim, vamos lá. E também do meu lado está Lua Barros, nossa colaboradora. E aí, gente? Olha, tá vendo, Mirella? Você tem que aprender com essa animação. Parece que você não tá nem feliz de estar do meu lado. Nada, você falou que é animação forçada aí, ó. Tá, e hoje, deixa eu mudar para outro assunto, senão a Mirella vai começar a falar coisas que não são verdadeiras. Mas também quem tá aqui hoje, né, primeira participação, é a editora do podcast, Roberta Valentim, direto de Minas Gerais. Hello, peeps. Hello. Ok. Sensacional. Eu tava acreditando que você ia começar o podcast falando outra coisa que você disse antes da gente começar a gravar. Mas tudo bem, eu não vou repetir o que é, vamos deixar pra surpresa e pra terceira edição. Mas galera, a gente tá aqui hoje. Ah, não, agora eu tô curiosa, não me fala o que que é. Mas galera, a gente tá aqui hoje pra falar sobre filmes de comédia, de gênero comédia romântica e como o público LGBTQ não tem muito desses filmes, né? Praticamente a gente não tem quase nenhum. Se a gente for comparar com os filmes que tem casais heterossexuais, né? E por aí vai. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, já que é um assunto recorrente atualmente na comunidade LGBTQ. E, né, pra começar, por favor, Roberta, quem sugeriu aí o tema dessa vez, comece a discursar. Ai, meu Deus, você já joga a responsabilidade toda na minha cara, né? Mas tudo bem. Então, acho interessante a gente falar sobre isso, porque, tipo, a Netflix, principalmente, tem meio que revivido as comédias românticas e as rom-coms famosíssimas dos anos 90, mas que caíram meio que desuso nos últimos anos, porque ficou difícil com elas competir com muito blockbuster no cinema e tal. Netflix não precisa competir com blockbuster, então ele lançou na plataforma dele. Dela, né? Netflix gosta de ser referida no feminino. Enfim. Sim, e é uma aí, moça. É uma moça, Netflix. E aí, bem menininha. E aí... E a gente tava, acho legal a gente falar sobre como essa moda ainda não chegou pro público LGBT, porque todos que têm sido feitos recentemente ainda são clichêzinhos heteronormativos, e que apesar de ser clichê, para a comunidade LGBT não é clichê, porque a gente não tem essas coisas, então o que é clichê pros héteros não é clichê pra gente. Sim, é verdade. Inclusive, quando você sugeriu o tema, a gente estava discutindo, né, sobre isso, eu estava pensando no próprio Com Amor, Simon, né, que não é o público feminino, mas é o público LGBTQ, e a gente tem no Com Amor, Simon, né, aquela sessão da tarde que o público hétero já tem há muito tempo, né, é um filme muito sessão da tarde, é um filme que tem um roteiro legal, tem uma história legal, mas não é uma oitava maravilha do mundo. Mas, não é, mas eu acho que ele é um exemplo perfeito, eu acho, no caso. Sim, porque pro público LGBTQ aquilo foi uma grande surpresa, né? Foi tipo, sim, nossa, um filme comédiazinha romântica, adolescente, que a gente não tá acostumado. É muito engraçado porque a gente vê a crítica chamando o Love, Simon de subversivo e você pensa assim, só é subversivo porque ele é LGBT, porque a história em si é super comum, mas como a gente não tem esse tipo de história com temática LGBT, é tipo, uou, muita novidade, porque geralmente a galera morre no final, é triste, é expulso de casa, então um filme que as pessoas são felizes e dá certo é muito raro. Sim, sim, e ele realmente é novo, porque não tinha antes, né? Mas enfim, Mirella, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que Eu acho que isso é muito necessário também, porque, tipo assim, falando com uma pessoa que não gosta de filme de drama, nem todo mundo que, nem todas as mulheres lésbicas, bissexuais e afins vão sentar pra assistir um filme dramático, porque não gosta daquela temática. Então, tipo, um filmezinho desse leve, que tu senta e assiste, tu nem precisa prestar atenção, é também necessário por causa disso, sabe? Porque só tem drama, drama, drama, tipo, cansa, sabe? E eu acho que é muito... Perdi minha linha de raciocínio, desculpa aí. Então, você acha que é muito, ficou por aí. Mas, Lua, diga o seu espetáculo. Cara, é porque assim, como a Mi falou, eu particularmente estou cansada de ver sempre a mesma história, né? E aí, a história do que eu tô falando é, a gente descobre que sente atração pelo mesmo sexo, rola toda aquela tensão, aquele drama, e aí a pessoa passa a maior parte do filme inteirinho tentando se entender, aí passa por algumas experiências, e aí, no final das contas, muitos dos casos têm um final que não é feliz, né? Aí você para e pensa, porra, será que é só isso, sabe? Que é resumida a comunidade, a gente passar por essas angústias. E aí, se você for olhar, eu não sei vocês, né? Mas no meu caso, a comunidade é muito além disso, sabe? Eu acho que a gente precisa mesmo de histórias mais leves, que conte mesmo a nossa realidade. Tudo bem que a gente tem as nossas angústias, mas a gente, no geral, a gente ri de memes, faz memes, sai com os amigos, sabe? Então, eu acho que a gente precisa disso, de rir mais, sabe? Porque a comunidade não é só angústia. Nem só de angústia vive o homem, né? Uhum. Eu acredito também que seja uma coisa importante é o fato de que tenha mais filmes com a temática do Com Amor, Simon, também para o público, né, feminino, enfim, no público em geral LGBTQ, porque tem muitas, né, muito questão de gênero e tal, é uma coisa comprida. Mas que também tenham esses adolescentes, porque o Com Amor, Simon, tudo bem, ele acaba servindo para o público em geral justamente porque não temos algo assim. Mas existe uma importância em você fazer para o público adolescente que está passando por essa fase de descoberta, porque, assim, vocês, todos aqui praticamente, nós somos da mesma geração. A nossa geração não tem tanto conteúdo LGBTQ ou representatividade positiva na mídia quanto hoje em dia tem, né? Então, quando você está na adolescência, você está começando a entender quem é você, ou tentando entender quem é você, é uma fase bem complicada, porque tem hormônio, tem seus pais te pressionando por N razões, né? Não digo todo mundo, mas acredito que a maioria passa por isso. Você mesmo acaba, né? Tem a pressão da sociedade, a pressão dos seus pais, tem o grupo de amigos que você pertence, que nem sempre você se encaixa, que nem sempre você se sente se encaixando porque você tem algo em você que é diferente, que você considera que é diferente. E existe toda N questões quando você é adolescente, e é a questão hormonal principalmente. Então, quando você tem um filme como Com Amor, Simon, você senta e assiste e você entende que é ok você ser você, e de uma forma leve, não uma forma... Até porque os filmes normalmente de drama, eles também têm uma classificação etária, né, maior, 16, 18 anos. Não que as pessoas não vejam, mesmo que não tenham idade. Mas existe uma diferença entre você ter a cabeça pronta e preparada para entender um filme que é um pouco mais maduro e você ver um filme que é um pouco mais para você, infanto juvenil, ou enfim, adolescente, enfim. Então eu acredito que existe toda essa importância de você ter mais filmes que tenham essa temática, como Com Amor, Simon, para todo o público, né, LGBTQ, por causa disso, porque é uma fase complicada e é muito legal quando você assiste na televisão, assiste no cinema, alguém que se pareça com você, e não de uma forma negativa, e não de uma forma negativa, ou de uma forma muito dramática, ou de uma forma muito questionadora, mas de uma forma que é tranquilo, é leve, faz você se sentir visto, faz você se sentir válido, né? Coisas que a gente sempre diz, e faz você se sentir parte também. e não como um peixinho fora d'água, sabe? Então, eu penso muito nessa importância de mais conteúdo, não só para um público mais velho, mas também para um público mais novo, né? Que é muito mais fácil a pessoa, quando ela é mais velha, se conhecer do que uma pessoa que está numa fase que é tão, tão complicada. Então, eu concordo muito com isso. Inclusive, eu acho que os últimos anos a galera meio que correu para buscar isso na TV, assim. Acho que com Pretty Little Liars e outras séries que tinham personagens LGBT que estavam passando por esses momentos, tipo assim, chamou muita atenção e meio que se tornou meio a inspiração mesmo da desses jovens, porque realmente não tinha um Love, Simon há 2, 3, 4 anos atrás, sabe? E os outros filmes de temática LGBT geralmente são bem pesados mesmo, e são coisas que, tipo assim, honestamente, tem coisa que eu prefiro nem assistir, porque eu não gosto muito de dramas, então. E assistir para poder ficar frustrado no final, passar por um, tipo assim, passar uma imagem tipo pessimista do que é LGBT, do que é ser LGBT, então eu prefiro não ver. E aí, por isso que eu concordo que existe a necessidade de produções mais leves, mais divertidas e tal. Até porque, e tem outra coisa que eu queria acrescentar, porque LGBTQ+, whatever, todas as letras que quiser incluir, não QIA, né? Plus. é que tenho Zé, esses beijos pros amigos Zé, é isso. Não é gênero, eu acho que, tipo assim, a gente é parte da sociedade, a gente está presente em qualquer lugar e deveria estar presente em qualquer história. Então, do mesmo jeito que tem que ter rom-com com temática LGBT, tem que ter, tipo, filme de ação com personagem LGBT, sabe? Filme de comédia. A gente está em todos os lugares, então não tem motivo poder ficar restringindo nossas histórias a nichos específicos. Não, a Roberta leu meu pensamento agora, porque era justamente que eu ia falar sobre isso. Porque assim. Justamente o que você falou, a gente tá na sociedade, sabe? Não só. A gente não quer só as comédias clichês, né? A gente quer. Enfim, eu queria que tivesse um personagem LGBT daorinha, porque assim, gente, eu não gosto muito do Dumbledore, mas vida que segue. E aí, eu não gosto daquela. Enfim. Eu queria que tivesse gay em tudo quanto era filme, entendeu? Porque Eu quero é que tenha. realista, né? Porque tem gay em tudo quanto é lugar. Então por que que não vai ter gay em tudo quanto é filme? Gente, Pô, é verdade. Atomic Eu concordo com Blonde você. estreou. Aí eu falei assim, bicho, tô acreditando. Charlize Theron dando porrada nos machos. E aí, o interesse amoroso da Charlize Theron no filme é uma mulher. Aí eu fiquei muito empolgada, cara. Eu falei assim, esse filme é muito bom. Quando chega nos 58, nos 40 do segundo tempo, eles vão lá e me mata Delfim. Porra, bicho, não. Assim, eu fiquei Alerta muito de triste. spoiler. Sabe? Eu fiquei muito triste. Não, aí no final do filme, quando ela tá contando a história, que aí tem o twist da história, eu fiquei. Spoiler alert de novo, né? Eu fiquei esperando que a Delfim estivesse dentro daquele jatinho, gente. Eu Sabe? fiquei na expectativa também que ela estava viva, eu fui enganada. Foi muito enganada. Mas assim, quero que tenha mais filmes assim, sabe? Porque a gente fica animado com essas coisas. Porque eu quero, sabe, que, por exemplo, super-heróis, por sinal, eu espero que Capitão Marvel, sabe, gente? Assim, não quero falar nada, não, mas assim, aquelas fotos. É. Aí eu vou entrar no meu problema com a Marvel, né? Porque eu tenho problemas com a Marvel em relação a isso. Porque você falou agora da Você Capitã falou agora Marvel. da O problema da Fala. Marvel é que ela é Disney Studios, né, gente? Então, assim, enquanto ela puder segurar, ela vai segurar. Ela não deixou a Valkyrie ser oficialmente canon em tela, sendo que é um personagem conhecidamente bissexual nos quadrinhos desde sempre. Então, assim, ela tem o freio de mão puxado mesmo. Mas, Hobbs, existe um problema na Marvel, não só Marvel Studios, mas nos próprios quadrinhos. Tem personagens que são LGBTQ, tem, só que eles não recebem tanta atenção da própria editora, né, que poderiam receber. O que é muito... Eu não, gente, eu não tô dizendo que eu não gosto da Marvel, tá? Eu leio Marvel, eu leio DC, eu leio outras editoras também que não são tão famosas quanto Marvel e DC. Mas, comparando as duas maiores editoras, as mais conhecidas, né? Marvel e DC Comics. Existe uma diferença entre as duas, que é a DC, ela aposta em quebrar alguns paradigmas dentro do universo dos quadrinhos. Né? Desde Lois Lane, eu sempre falo isso, desde Lois Lane, porque vem como uma mocinha que não tá ali pra ser salva pelo mocinho. Ela tem personalidade própria, tem profissão, e enfim, tem até o Pulitzer, bem incrível. Eu amo a Lois. Mas enfim, eu amo a Lois, o que é diferente também da Marvel, sabe? Eu fiz jornalismo por causa da Lois, né? Mas enfim, isso aí é abrindo uma aspas. O que é diferente da Marvel? Eu sinto muita falta nos quadrinhos da Marvel, como uma pessoa que lê quadrinhos, eu sinto muita falta nos quadrinhos da Marvel de ter personagens que são LGBTQ ganhando um pouco mais de visibilidade dentro das suas histórias. E eu acho que talvez por isso, né? Hoje, tudo bem, Marvel Studios é da Disney, então tem esse conflito, mas eu acho que também pode ser que exista um conflito ainda maior do que poderia existir, que poderia ser menor, por causa dessa falta também de apostar nesses personagens dentro dos quadrinhos. Acho que seria muito bom, né, se a Marvel trouxesse, de fato, uma personagem que fosse visivelmente, né, audiovisual, né, visivelmente, abertamente LGBTQ. Acho que seria muito importante, porque existe um grupo muito grande que acompanha os filmes da Marvel, né? E esse grupo muito grande, existem pessoas que são LGBTQ, né? Que, como vocês acabaram de dizer, estamos em todos os lugares. Então, acho que talvez isso também implique um pouco. E talvez se a própria editora começasse a dar um pouco mais de visibilidade, isso poderia também ajudar em relação às produções audiovisuais. Que eles estão dizendo que, né, vão trazer dois personagens, se eu não me engano, não é isso? Uma a gente já imagina que é a Valkyria e não sei quem é o outro. Minha própria esposa. Eu acho que esses personagens, seja na Marvel, seja nos filmes de comédia romântica, eles mostram para as pessoas que estão se descobrindo como LGBTQ que aquilo que você está sentindo é normal, que não é só drama, que sua vida não vai explodir tudo no final, que não vai morrer todo mundo no final. A pessoa precisa ver que existem outras pessoas que nem ela, e que é tudo, e pode ficar tudo bem, entendeu? Isso, eu acho que essa falta também, acho que acaba influenciando nisso, né? A pessoa achar que vai dar tudo errado se ela se assumir e tudo mais. É aquela coisa de você achar que a sua vida vai ser um drama se você se assumir, né? Vai ser um drama à la, sei lá, Desobediência. Foi o primeiro que veio na minha cabeça agora. Porque eu tava vendo esse filme de novo. Desobediência, eu não achei, né? Ele é um drama, ele é pesado. Mas eu achei que ele seria mais pesado. E ele não foi tão pesado quanto eu achei que seria. Acho que assim, as pessoas terminam o filme viva, já é lucro, sabe? É verdade. Mas a Desobediência, ele... Os personagens, eles têm um humor meio, sei lá, tipo o personagem da Rachel McAdams. Ela tem um humorzinho, assim, enfim, eu achei que ele seria pior, ele tipo, de drama, e não é tanto. O final é aberto, mas eu fiquei meio chateada, mas tirando isso, tá bom. Eu fiquei feliz com o final, né, eu sempre digo isso, eu sou uma pessoa muito feliz com aquele final. Eu acho que ele é muito real. Real. Eu sou uma pessoa feliz com o final da Desobediência. Mas a gente tava falando isso e aí entrou um filme na minha cabeça aqui agora. É o próprio Imagine Eu e Você, né? Que é um filme antigo. É 2001, se eu não me engano, não tenho certeza. Nossa, eu acho que não tem isso tudo. Eu acho Imagine Eu e Você um dos filmes mais leves que a gente teve, né? Assim, não é, eu da acho nossa geração. Eu não sei por que parou com Imagina e Você. Porque, assim, ele é perfeito aquele filme. Sim. Ele, tipo assim, os personagens, não, apesar de ter todo o drama dela ter que sair do casamento e tal, eles conseguem não vilanizar nenhum dos personagens, nem o personagem do marido e nem o personagem da Lina, que é o par romântico da Piper, porque tipo, ele é muito casual, tipo assim, é uma mostra da vida aquele filme, sabe? Tipo, ninguém faz nada de má vontade ou para destruir a família ou para, sabe, nem nada, é só assim uma coisa que Acontece. acontece na vida. E eu não sei por que que as pessoas pararam depois de Imagine Eu e Você, porque poderia ter só deslanchado dali. Ele é de 2005, by the way, eu conferi. Ah, tá. Tava com Não essa abriu dúvida. o Google. Não, e imagina você, ele é um filme. A gente jogou lá no Twitter, né? Cite um filme LGBTQ que você assistiu na sua adolescência que te marcou. E muita gente citou Imagina Você. Eu diria que, se eu não me engano, Imagina Você foi o filme mais citado. E assim, é justamente isso. Ele é um filme. Ele foi muito importante para mim. Ele foi um filme muito Eu tenho uma importante para dúvida com mim. relação a Imagine Eu e Você, e eu gostaria de que vocês me respondessem o que vocês acham a respeito. Vocês acham que o personagem da Piper, Lucy, né? É Lucy que ela chama? Eu acho que é Lucy. Sim. Não, É não, não. Lucy e Alina bi. Hedy. Ah, Lucy qual que é e Alina a Hedy. outra, hein? É a Ah, Rachel. enfim, ah, Rachel, isso. Vocês acham que ela era bi? Ou vocês acham que ela era gay e realmente não tinha noção disso até conhecer a Lucy? Discorram sobre o assunto. Porque eu Então, eu acho acho que que, eu vou tipo marcar um assim. jantar com a Piper para perguntar a ela. Porque eu acho que se esse filme fosse feito hoje, em 2018, ela seria abertamente bi e não seria, tipo assim. Não teria que classificar ela como gay, totalmente full lésbica e que ela tava enganada a vida toda, sabe? Porque eu acho que a época que o filme foi lançado, hoje mal se fala de bissexualidade, mas na época que o filme foi lançado, não existia isso praticamente. Tipo, ou era uma fase, ou você é lésbica e enganou as pessoas durante todo o tempo. Então eu fico pensando se ela era lésbica e, tipo, nunca tinha percebido, ou se ela era bi e só encontrou o amor como uma mulher. O que vocês acham? Eu acho que na época do filme, ela provavelmente era lésbica e nunca descobriu até encontrar a Lucy. Eu sempre vi eu sempre vi a Rachel como bissexual. Apesar de que, justamente na época, não. Assim, no momento em que eu tive noção do que é. Do que é. Quando eu vi o filme, eu era muito nova. E a minha visão do filme foi que ela realmente se apaixonou por uma mulher. Ok. Enfim, é isso. Depois que eu fui entender palavras, definições, rótulos e etc. Eu passei a vê-la como bissexual e não como lésbica. Então, na minha mente, ela sempre foi bissexual. Mas essa questão que a Roberta levantou não é só com relação a Rachel. Se vocês prestarem atenção, a história ela meio que se repete, sabe? E aí eu vou. A gente tá falando de filmes e tudo, mas eu vou citar o caso de Kadina, de Kate e Adina, aqui nesse rolê, né? Porque o que acontece sobre essa história? Elas passam muito tempo namorando um cara, e aí elas encontram uma mulher, e aí elas se apaixonam por essa mulher. E aí, frases como: ela é a única mulher que eu amo na vida. Tipo, eu só sinto isso por ela, por nenhuma outra mulher. Se repetem muito, sabe? No, nos enredos. E aí, por exemplo, com relação a Kate e a Dina, por isso que eu queria comentar aqui. A Kate é apaixonada pela Dina, e isso fica claro durante a série, né? Só que o que acontece, o que foi interessante na história da Kate, do fato dela demonstrar que sente atração por outras mulheres. Teve o lance do beijo? Teve, enfim, passou. Mas isso mostrou que a Dina não é a única mulher da vida dela, que ela só sente aquelas coisas pela Dina, sabe? Que ela sente atração por outras mulheres, mas ela é apaixonada pela Dina. E aí fica bem claro que a personagem da Aisha é bissexual, apesar dela não falar isso com todas as palavras. Ela fala no episódio acho que é episódio 8, que ela é uma mulher queer, mas ela não chega a falar que ela é bissexual, mas é, as ações dela durante a série deixam isso claro, diferente de outros enredos, sabe? Então, acho que esse é um problema, sabe, nos enredos das nossas histórias, que se repete muito, sabe? Então, por isso que eu gostei deles terem explorado isso em The Bold Type. Olha, existe também existe um problema. Também você falou isso agora. Eu tava pensando. É, mas existe um problema com a palavra bissexual. Porque, como a Roberta já falou antes, né, hoje em dia já quase não se fala sobre isso. Antigamente, então, nós não existíamos. Quem é bissexual? Então, cara, ainda existe hoje um problema grande, porque, por exemplo, a personagem da Sarah Lance, todo mundo sabe que ela é bissexual. Mas até hoje eu não ouvi ela dizer a palavra eu sou bissexual. Entendeu? Eu acho que isso também é um problema, quando a palavra não é dita por um personagem que é. Então, acho que também isso é uma coisa que ainda hoje em dia ainda pesa bastante, né? Não se usa muito a palavra bissexual quanto deveriam usar se o personagem é bissexual, sabe? Eu acho que eu não lembro de ter escutado, tipo, em cena, a palavra em nada que eu tenha assistido novo, muito menos antigo, né? Mas novo, assim, que tipo, às vezes você vê entrevista dos... Mentira, Brooklyn Nine-Nine. Se, exceto pro Brooklyn Nine-Nine, o resto, todos você vê os atores comentando ou alguma coisa do tipo. Fora de tela, mas em tela é muito difícil você ver um personagem se assumir bissexual, assim, tipo, explicitamente. Tipo, eu sou bissexual, é estranho, né? É, tipo, eu acho que, exceto pela Rosa, eu não lembro de ter visto em outro lugar. Eu lembro, então, inclusive, assim, da atriz. Brooklyn Nine-Nine. Eu lembro, inclusive, da atriz, no Comic Con, que ela falou que pra ela era muito importante que a personagem dissesse eu sou bissexual. Stephanie, Beatriz e Connie. Só um PS, eu não vejo Brooklyn Nine-Nine, mas eu vi a entrevista porque eu fiquei muito curiosa. Nossa, eu assisti a entrevista, mas eu vou ver. Calma. Só que eu vi a entrevista e eu achei isso muito importante, ela falar isso. Porque eu já vi a Sarah Lance dizer eu gosto de homens e eu gosto de mulheres. Mas eu não vi ela dizer eu sou bissexual. Sabe? Eu acho que é muito pouco dito. Eu sou bissexual, é quase não dito, né? É uma coisa que fica entre linhas sempre. Ou vamos botar quase sempre, 90% das vezes. E isso também é um problema. A gente tá até no mês de setembro, né? Que é o mês da visibilidade bissexual. A gente tem o dia também em setembro e continua sendo um problema, né? A mídia usar essa palavra nas suas produções audiovisuais. Outra personagem que também falou explicitamente que é bissexual foi a Kali, do Grey's Anatomy. E ela fala mais de uma vez. Ai, por sinal, amo quando ela diz, tem um B ali, e não é de badass. E aí, o personagem, realmente, ele fala algumas vezes, a Kali fala algumas vezes que ela é bissexual, né? E a própria personagem da Alice em The L Word fala, sabe, que é bissexual. E ela sofre preconceitos no, dentro da própria comunidade pelo fato de ser bissexual, né? E ao longo da série, isso é meio que apagado, sabe? Nas primeiras temporadas, ela fica claro que ela é bissexual, que ela sai com homens, ela sai com mulheres, mas ao longo da série, isso é esquecido, sabe? Não pelo fato dela começar a se relacionar apenas com mulheres, mas porque as próprias fãs da série da Ellie Ward não lidaram bem com o fato da Alice ser bissexual, sabe? E aí você falou da questão do mês da visibilidade bissexual, a gente tá no mês da visibilidade sexual, né? E aí, logo no início do mês, começou a rolar uma rixa, uma briga entre lésbicas e bissexuais no Twitter, que eu não sei pra, de onde surgiu, pra onde foi, pra como veio, sabe? E E aí você percebe que a gente, dentro da comunidade, sofre preconceito, sabe? E é por isso que é importante nas produções audiovisuais falar de fato, sabe? A palavra, falar das relações e tudo, para quebrar esses estereótipos, para ver que se não quebra não só o preconceito fora, mas dentro da própria comunidade. É, entra justamente naquela coisa de não é só fazer filme com gays ou com lésbicas, que tem uma temática que estejam em todos os gêneros do cinema, mas é também com todas as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQ. Né? Esse é o ponto. Não é só com gays e lésbicas, mas tem bissexuais, tem transexuais, e por aí vai, né? Tem a galera, tem os não binários. Gente, tem muita coisa para ser explorada aqui, né? Estamos aí em passos de bebês. É, mas um detalhe, que eu queria citar mais três filmes que eu acho que se encaixam nessa categoria de uma coisa mais leve, né, e por aí vai. Só que são filmes que não são tão acessíveis, infelizmente, porque nenhum desses três filmes chegaram no Brasil. Mas são três filmes que eu assisti. Eu gosto muito e eu acho que eles têm o mesmo tom do Imagine Eu e Você. Né? O primeiro é o Nina's Heavenly Delights, que foi um filme de 2006. Eu só não lembro de qual país ele é. Mas é um filme que eu gosto pra caramba. É muito legal. E é um filme super leve, sabe? É uma história que... A personagem ela volta pra Escócia, né? Depois que o pai morre. E aí ela acaba descobrindo que o restaurante da família tá à venda. E pra salvar o restaurante, eles têm que participar lá da competição gastronômica e tal. E aí ela acaba se juntando com a sócia do restaurante e, enfim, acaba se apaixonando também. E é uma história muito leve, muito leve. Eu não sei se vocês assistiram esse filme. É um filme que eu gosto pra caramba, senão me deu muita vontade de rever. E além desse, tem o I Can Think Straight, né, que é com a Lisa Ray e com a... Eu não sei falar o nome dela, gente. Chitals, não sei falar sobre o nome dela. Mas enfim, eu até escrevi embaixo. Mas é um filme que eu acho que também segue esse padrão do Imagine Eu e Você. Ele é leve, é um filme bem gostoso de assistir, de 2008. É produção independente, né? E a história, a personagem, ela namora um rapaz, ele é amigo de uma outra, enfim, acabam se conhecendo. Porque a outra vai casar e no meio disso tudo ela se apaixona. Eu acho que também é outro filme que também tem uma coisa mais leve. E o Kiss Mia, né? Que é um filme sueco. Um filme que eu gosto pra caramba. Inclusive eu já escrevi sobre esse filme, não ainda no Lesbialt, mas já tinha escrito há muitos anos sobre ele no outro lugar. Mas só que ele é, entre aspas, mais recente, porque ele é dessa última década agora, ele é de 2011. E ele é um filme que eu também acho que tem uma coisa, uma pegada mais leve. Então, assim, é aquela coisa, dá pra contar numa mão. Eu não sei se vocês viram algum desses três filmes. Madame, claro que vi todos. O I Can Think Straight, eu vi, e ele realmente é muito divertido. A irmã da menina é muito legal, que fica armando encontro às cegas. Ótima pessoa. Na minha adolescência só teve Imagine Você. Desculpa. Ah, gente, vocês esqueceram o ícone da farofa, viada. Ele mesmo, Debs. Nossa! Como vocês querem falar de comédia LGBT e vocês estão ignorando a existência da obra-prima do cinema que é Debs? Tinha que ser Roberta pra falar desse filme, gente, é isso. Gente, é tipo Três Espiões Demais, só que live action. E gay não tem como dar errado. E tem Jordana Brewster sendo seduzinte. Não tem como dar errado. O que vocês estão fazendo nas suas vidas que vocês não assistiram Debs ainda? Olha, eu vi Debs. E... Gente, não me odeia, tá? Porque eu sei que Debs é um filme querido por muita gente, mas... Desde a primeira vez que eu vi Debs, eu não suportei aquele filme. Mas é provavelmente porque eu gosto de Eu gosto de drama, né? Mas eu concordo com o fato que a gente precisa de rom-coms, mas o Debs, pra mim, é um negócio que... Ah, mas é porque ele não se leva a sério, né? Eu sei, ele é um filme que não funciona pra mim. Ele é quase um Legends of Tomorrow dos filmes. Pelo amor de Deus, não fala isso do meu, das minhas lendas. Não faz essa comparação com as minhas lendas. Eu amo as minhas lendas, elas são minhas lendas também. Mas é tipo isso, é o tipo de narrativa que não se leva a sério. Mas enfim, todas as pessoas têm o direito de não gostar de Debs. Fazer o quê? Mas aqui, além da Roberta, a Lua que gosta de Debs? Eu amo Debs. É isto, gente. Obrigada. É isto. E outra coisa. E sabe o que torna Debs ainda superior? É que nós temos Roland Taylor no elenco. Por favor, gente. A namoradinha de Sarah Paulson. É verdade. Ela é a chefe. Não digo mais nada. Mais nada. Vou perguntar quem ela faz, que eu não lembro dela no filme. Ela é a diretora. Do rolê lá, da UP, que não é UP, é outro nome, mas da agência. É isso, nossa, gente. Eu não lembrava dela no filme. Então ela é a o LGBTQ ali do filme, LGBTQ, né? Entendeu? É isso. Esse filme é uma obra-prima do cinema mundial. Entendeu? Por diversas coisas. Eu não lembro nem metade dele. Nossa, gente, não. Gente, agora. Né? Acho que a gente falou bastante do assunto. Eu só queria, antes da gente finalizar, porque a gente acabou não conseguindo falar sobre isso no nosso primeiro podcast, devido ao fato de a gente ter gravado ele antes do anúncio. Então, acho legal só a gente falar rapidamente sobre isso, porque a gente acabou falando sobre, mas não sobre o anúncio oficial de quem interpretaria Kate Kane, né? Batwoman. Então, só pra gente finalizar, né, todo mundo já sabe que Ruby Rose vai interpretar a Kate Kane no crossover, e é bem provável que ela também ganhe na série solo, eles estão dizendo talvez mid-season do ano que vem, mas ainda não é 100% certo isso. E existem bastante opiniões, né, contrárias a essa escolha. Eu, inclusive, sou uma pessoa que é contra essa escolha. E tanto que, devido a tantas opiniões e alguns conflitos, a atriz, inclusive, né, deletou a conta do Twitter. Mas, enfim, eu queria só que vocês dessem o pitaco de vocês sobre essa escolha, só pra gente poder finalizar esse debate aberto que não foi fechado, antes da gente finalizar essa segunda edição do podcast. Eu acho que teve muita gente que falou muita coisa, que fez, falou muita coisa desnecessária sobre a escolha. É, tipo, ela não é uma atriz, realmente, que muita boa parte da gente escolheria, né, pro papel. Mas eu acho que muita gente faltou com respeito com ela. Acho que, acima de tudo, a gente tem que ter respeito, sabe? E aí ela até excluiu a conta, acho que foi do Twitter, bloqueou os comentários do Instagram. E eu acho que, por mais que você não goste, você não tinha que sair por aí comentando e atacando a atriz, porque ela tá fazendo o trabalho dela, porque ela aceitou um trabalho, sabe? Mas em relação à série, eu sei lá, eu tô tentando não criar expectativas nem ruins, nem positivas, e só esperar pra ver o que vai acontecer. Então, eu não concordo com... Tipo, é muito difícil a gente falar que não concorda com uma coisa que a gente não viu ainda, né? Vamos ser honestos, a gente tá tomando... Estamos com essa opinião baseada nos trabalhos anteriores da Ruby Rose. E, tipo assim, eu não acho ela boa atriz. Não acho. Não acho. Real. Inclusive, depois que já tinham anunciado ela, eu fui assistir Pitch Perfect 3. E aí eu topei com ela nesse filme, porque eu tinha esquecido que ela estava nesse filme. Mas ela tá nesse filme. E eu continuo achando que ela é péssima atriz. Porém, a gente não pode ficar crucificando uma pessoa por algo que a gente ainda não viu. E, honestamente, eu acho que só teve um problema nisso, que a mídia não entendeu, porque eu vi muita gente na mídia criticando que as pessoas tenham criticado a escolha e tal, e ela meio que, por ela ter deletado o Twitter e bloqueado o Instagram e tal, meio que criou, tipo assim, não tô falando que ela se fez de vítima, mas que criou uma imagem de vítima nela. E aí a galera não entendia por que as pessoas estavam chateadas e tal, falando que eu vi posts falando que as pessoas falavam que ela não era lésbica o suficiente ou algo do tipo. E não era isso, entendeu? Eu queria que as pessoas entendessem que a galera tava criticando porque não achava que ela era a pessoa ideal pro papel, porque a gente nunca viu ela fazendo cena de ação, ela nunca atuou, tipo assim, nunca teve performances muito memoráveis em TV ou em cinema, nem nada. Então, assim, pode criticar? Pode, gente. A gente vai dar pitaco nas coisas. A gente é o público, a gente vai dar pitaco. É assim que as coisas acontecem. A gente, quanto mais a gente cria expectativa de um fancast, por exemplo, como certas pessoas estavam colocando, certas pessoas como certas no papel, não vou falar quem, mas é só que tipo, assim, a gente cria expectativa e aí, às vezes... É, quando o canal ou a produtora não escolhe quem a gente quer, as pessoas saem um pouco do limite mesmo. Não foi seu caso, tá, gente? Mas saem do limite mesmo. Mas eu não acho que a galera tenha faltado com tanto respeito com relação a ela. Só questionava que ela não era boa atriz mesmo. E não é. Mas assim, é esperar pra ver, né? Até porque a Stephen Amell também não é aí 7 anos fazendo Arrow. E eu nem odeio a atuação dele, né? Eu já aceitei que o Oliver dele é esse Oliver, então eu já acostumei, então é isso. Fazer o quê, né? Pois é, né? Eu tô esperando, vai lá, Lua, tô esperando o momento pra falar sobre isso. Ai, gente, eu acho que a Roberta tava mandando uma indireta pra minha pessoa, sabe? Eu acho que sim, porque eu já tinha escolhido o Ashley Pod. Você acha? Você acha? Eu tenho certeza. Não é pra você não, cara. Sabe? Porque assim, gente, Ashley Pod vai ser a minha Batwoman para sempre. Para sempre. Mas... É... Inclusive, ela tá na lista da Lua, enfim. Pois é, ela tá na mesma. Você pode pagar na mesma moeda quando eles não escalarem a Lindsay Morgan pra ser Batgirl. E aí eu vou surtar no Twitter e vou xingar muito. Aí você pode jogar isso na minha cara. Tá, vou guardar isso, vou guardar isso no coração, tá? Mas é justamente isso. Eu não foi só por conta que não foi a Ashley Platts que foi escolhida, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, Ruby Rose, ela é ruim, sabe? Ela não tem nenhum papel, todos os papéis que ela fez, ela passa despercebida nos filmes, sabe? Como eu disse, eu acho que eu comentei, não sei se foi com vocês ou com as outras amigas, entendeu? Mas a melhor cena que ela fez na vida foi quando ela foi triturada no Resident Evil, sabe? Foi assim, uma cena emocionante. Mas, assim, inclusive é uma das minhas cenas favoritas do último Resident Evil, sabe, porque ela, por exemplo, ela podia, eu não sei se foi culpa de roteiro, sabe, e não quiseram dar umas cenas mais significantes pra ela, sabe, no Resident Evil, mas era a oportunidade de repente dela mostrar alguma coisa e tal, de ação. Mas, tipo, a personagem dela no Resident Evil tá ali só pra cumprir e aumentar o povo, sabe? A equipe, porque ela não faz nada. Ela não faz nada, sabe? E aí, foi como ela falou, a Roberta falou. É difícil a gente julgar algo que a gente ainda não viu. Mas, baseado nos últimos trabalhos da Ruby Rose, gente, ela é ruim. Ela é ruim. Não tem mais nada pra dizer, sabe? Ela é ruim, ponto. Inclusive, ela fez Triple X3 e ela também não faz cena de ação lá. E, tipo, mal dá uns tiros nos outros lá. Enfim, eu só acho que é uma escolha muito nada a ver, sabe? Sei lá, eu acho que a gente brinca que é porque é a única lésbica que Hollywood conhece. E, honestamente, é o que parece. Porque, assim... Mas é realmente o que parece. E ela não é lésbica, gente. Ela é gender fluid. O que é mais, assim... Hollywood, você precisa se informar sobre as questões da comunidade LGBT, porque a menina Ruby Rose, quer dizer, que não é menina, né? Às vezes ela é menina, às vezes ela é menina, mas ela é gender fluid, sabe? Então, assim, eu acho que eu preferia que eles tivessem escolhido uma atriz desconhecida, sabe? Eu acho que a CW achou que estava fazendo a coisa mais certa do mundo e acabou que não foi tão assim, né? Gente, isso não foi a CW nem pi, fudendo. Desculpa, eu tive que falar o palavrão. Eu vou editar e eu coloco o pi na minha voz. Aqui pode falar palavrão. É um lugar aberto para falar palavrão. Ok. A gente aceita toda coisa. Essa decisão não tem cara de CW nem aqui nem na China, gente. Olha o resto das pessoas que a CW pôs na série de super-herói desse. Você acha que a CW tem culpa pagar Ruby Rose sozinha? Não tem. Isso é verdade. Isso é coisa da DC, veio de cima, eu tenho certeza. Vamos lá. É coisa da Warner, no caso. É isso que eu ia falar, da Warner, no caso, né? Mas vamos lá. O que eu vejo sobre a edição da Ruby Rose? Eu sou muito fã da Kate Kane, todo mundo aqui sabe, acho que todo mundo que acompanha o site já sabe. Eu sou muito fã da Kate Kane, eu acompanho a Kate Kane há muitos anos, eu leio os quadrinhos. É uma personagem que é muito importante pra mim. É importante porque ela foi a primeira personagem que eu vi sendo mulher, sendo LGBTQ e ganhando uma revista solo. Então isso foi muito importante e impactante para a criança aqui que ama quadrinhos, né? E para a pessoa que ainda hoje é adulta, ama quadrinhos, para a pessoa que é muito fã de heróis, ver uma heroína que se assemelhava comigo. E aí, cara, quando a Ruby Rose, a gente, que como a Roberta acabou de falar, a Lu repetiu, a gente não deveria julgar antes de assistir. Só que a grande questão é que a gente tem referência. E a gente tira as conclusões a partir de referências. Ela não é uma boa atriz. Ponto. Ela não traz nada de novo à mesa. Ela não apresenta nenhuma atuação deslumbrante. Ela não é nem mediana. Ela é uma atriz ruim. Sabe? Eu vi o Mega Tubarão com ela agora. Recentemente, é o filme mais recente dela no cinema, se eu não me engano. E a atuação dela é a mesma coisa de sempre. E tem uma cena maravilhosa que ela chora, gente. E vocês podem imaginar o quão ruim a cena é. Ela com Stephen Amell no crossover vai ser um show de atuação, né? Vai ser digno de Oscar. No caso, por ser série, não é Oscar, né? É digna de um Globo de Ouro, eu imagino. Se tivesse Framboesa de Ouro pra série, com certeza essa cena deles dois já estaria ganhando. Então, assim, ela é ruim. E não é só a questão dela ser ruim. A comunidade LGBTQ não é muito favorável a ela como pessoa também. Por todo o histórico dela. Então a gente tem mais uma coisa que se torna complicado, né? E parece que eles estavam tentando acertar, mas erraram, né? Erraram feio. Talvez a melhor opção seria escolher de fato uma atriz desconhecida. E eu não digo isso porque fiquei obcecada pela Ashley como a Lua. Mas eu digo isso para dar oportunidade para alguém novo, né? Surgir aí, não sei, alguém que é bom fazer sucesso e tal, etc. Ganhar uma série só. Acho que isso prova pra gente que tá na hora de mais artistas, né, se assumirem publicamente também, pra dar mais chance pra outras pessoas pegarem personagens pra fazer bons trabalhos. Mas a decisão do Ruby Rose é uma decisão complicada, ainda mais considerando a importância da Kate Kane para a comunidade LGBTQ. Ela é uma personagem muito importante. Ela é uma personagem que quebrou um paradigma. Então, tendo o fato que ela é judia, sabe? Isso precisa ser colocado na história, porque isso é muito importante pra personalidade da personagem, e por aí vai. Então, assim, é uma personagem que tem tanta relevância e talvez uma escolha que não seja tão boa vá causar um dano aí numa personagem que poderia trazer algo novo, né? Ganhando aí a primeira personagem. Não, nem primeira, né? Porque a gente tem Sarah Lance, que agora assumiu como protagonista na segunda temporada, mas ganhando desde o início como protagonista dentro de uma série, né? E como heroína protagonista e LGBTQ. Então, é complicada, é uma escolha complicada. A gente tem que assistir pra ter certeza disso, mas baseado em referências passadas, de fato, não é a melhor das opções. É isso. E no final das contas eles deram um tiro no próprio pé, né? Porque eles acharam que fosse que essa escolha seria um sucesso, mas no final das contas a galera odiou a escolha da atriz. Então, Agora é esperar para ver o que vai acontecer. Né? É que eu acho que ela deve ter um empresário muito bom, gente. Vocês não estão entendendo. Porque, assim, os papéis não, que eu essa menina acredito pega... Nisso. Os papéis que essa menina pega é uma coisa, assim, sem condição, sabe? Tipo, beleza, você vai no cinema. Aconteceu isso comigo. Eu fui no cinema assistir, sei lá, qualquer filme. E aí passou trailer de Pitch Perfect, Triple X e Resident Evil. Ela tava nos três trailers. Eu falei, tipo, que merda é essa? Como que essa menina consegue estar em três filmes ao mesmo tempo? E aí tá e nesse Mega Tubarão. São filmes expressivos? Não, mas de qualquer forma, são filmes grandes e que ela tá lá ganhando papel, sabe? Por isso que eu acho que rola muita influência de estúdio nessa escolha. E eu concordo que pegar alguém que, tipo assim, querendo ou não, ela já é famosa. Pro bem ou pro mal, pra fama boa ou pra fama ruim dela, desde que ela fez Orange, inclusive ela era ruim lá também, ela já era famosa. A questão é que, além de tudo, tirou a chance de abrir espaço para um artista, porque desde o começo eles decidiram que eu escolhi uma atriz lésbica para o papel, e aí acabou que deixou de abrir espaço para uma nova atriz abertamente LGBT no show business para poder ficar batendo na tecla de uma de que a gente não só já sabia, como não aceita muito bem. Esse é o problema. Ainda tem o fato de que ela é muito querida pelos heterossexuais, né? A Ruby Rose é aquela pessoa que é a coisa que me dá até raiva de escutar, me dá até uma coceira, que as pessoas, as meninas falam, nossa, eu sou hétero, mas eu pegaria Ruby Rose. Eu fico tipo, ok, tá bom. O B ali é de biscoito. É de biscoito. Ainda. Meu Deus do céu, você não tá entendendo ainda. Cara, ainda tem esse detalhe, né? Parece assim, não necessariamente a gente tá fazendo essa série pro público LGBTQ, mas a gente tá mais fazendo essa série pro público hétero. Dá essa sensação, né? Assim, né? Enfim. Bom, gente, eu acho que é isso, né, por hoje. Eu acho que a gente falou pra caramba. Eu sempre não, acho quero que eu falei pra falar caramba. Mais uma hora. Que eu queria falar, só que, só voltando. Quero falar mais uma hora. Eu tenho muita coisa pra falar. Eu quero falar uma coisa também. Deixa eu falar. Eu sou Ariana, deixa eu falar. Eu só falar que eu vi um. Como o assunto era rom-coms. Lembra quando o assunto desse podcast eram comédias românticas LGBT? Há muito tempo atrás. Tu lembra isso? Eu lembro, tem uma vaga memória. Eu assisti um, enquanto a gente tava aqui falando mal da Ruby Rose, eu tive que ir no Google lembrar o nome dele, porque eu não fazia ideia. E aí, ele chama, em português, Livrando a Cara. É Saving Face. Ah, o Saving Face! E ele é mó bonitinho, eu recomendo, e ele tem final feliz, e é fofinho, e é interracial, porque a galera é asiática e tal. Acho que as duas minhas são asiáticas, mas enfim. É meio que, enfim... A galera tá inclusive na vibe agora das pessoas asiáticas por causa de... Como é que é o nome do filme? Da Netflix lá? Para todos os garotos que amei. E o Crazy Rich Asians lá. Ó. Esse aí também, a pessoa protagonista é asiática, LGBT, enfrenta problemas com família conservadora, mas é mó legal, podem assistir, é bonitinho. Inclusive, Roberta, você acompanha o site Lesbial? Porque tem um texto lá no site sobre esse filme. Ah, desculpa. Não ouviu falar da palavra lesbial na sua vida? Você já ouviu falar num site lesbial.com.br? Eu falei de Debs e quem fez o texto de Debs foi eu, minha filha. Exatamente. A minha memória está maravilhosa. É porque às vezes as pessoas perdem todos os posts e aí a gente não pode perder a oportunidade de recomendar o filme bom Farofa, viado. É verdade, né? Claro. Então, gente, se vocês, né, não assistirem esse filme, mas ainda têm dúvidas, vocês procuram lá no, na parte de busca do site, né, Debs, Imagina Eu e Você, porque foi a Mirella que fez esse texto, inclusive, né, o próprio Saving Face, né, o Livrando a Cara, que a Roberta acabou de citar, também tá o texto lá. se eu não me engano, quem fez o texto sobre o Livro na Cara foi a Gabriela. Então tá lá também, foi a Gabriela mesmo, acabei de abrir aqui. E dos outros filmes a gente também pretende fazer, né? Mas tá lá também. Lua, você ainda quer falar por uma hora? A gente pode te deixar aí falando, a gente dá uma volta, sai rapidinho, bebe uma água. Pois é, a gente tá brincando. Mais uma hora, que eu, tipo assim, tô super disposta, gente, pra falar assim, horrores! Aí, pra finalizar, agora é pra finalizar mesmo, tá, gente? Vocês estão falando de filmes e tudo, eu fiquei responsável por escrever sobre o texto Boy Meets Girls. Não, Boy Meets Girl. E aí, o filme tem umas sacadas maravilhosas. Ele é engraçado, apesar de rolar um drama básico. Que, enfim, né? Sim. Mas, se vocês quiserem dar uma olhada, tem um trailer no YouTube. Ele é maravilhoso, esse filme. Gente, ele é maravilhoso. E aí vai ter texto. Você não fala muito pra não estragar o texto. Tá. E aí, eu não vou falar. Juro que eu não vou falar. Mas aí o texto vai sair no final do mês. E assim, quem assistir esse filme vai adorar, gente. Esse filme é muito bom. É isto. Ok, então eu acho que com isso, né, a gente vai encerrar aqui o nosso LesbiCast, episódio 2. Mirella, por favor, né, se despeça aí do público e faça seu merchan, se você quiser. Então, me sigam no Twitter, por favor, Mirella. Me ouvir, sem ano final. Sigam o LesbiOut, LesbiOut_BR. Faz o site, porque é muito maravilhoso. Super sapatão, super gay. E é isso aí. Beijo pra todo mundo. Ok. Lua, por favor. Lindas, o meu Twitter é undergrounder, tá? É confuso, é difícil, eu não vou pronunciar, não sei soletrar, enfim. Mas... Claramente essa daí não passava no soletrando. Não. Porque, soletrar, assim, o próprio Twitter é muito bom. Eu não sei, assim, eu não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu coloquei este user, tá? Acho que vou mudar, mas a minha co-editora, não, a minha editora? É, a minha editora, a menina K, vai colocar bem bonitinho aí embaixo na descrição, tá? Como é que coloca o meu Twitter, mas segue lá. E aí, só falando mais uma vez, tem o site, gente, acessa, é super legal, tá? Gente, assim, maravilhoso, tem várias coisas bem gays, bem viadas, sabe? Bem homossexuais, não só homossexuais, tá? Tem bi também. E futuramente trans, eu espero, enfim. Mas segue lá, gente, é lifeout.com.br, é facinho, se você tem internet, acessa lá. Sigam, vai, Roberta, você, tá no ritmo. Ai, meu Deus, agora eu fiquei tensa, porque ela tava muito agitada, eu tava, enfim. Siga no Twitter, @RobertaValentim, pode ir lá pra gente conversar de filme. Farofa, de série de super-herói, de chip viado, de qualquer coisa da cultura pop atual. Tô lá falando besteira o dia inteiro. E sigam o LesbiOut, que de vez em quando eu faço uns textos pra lá, sabe? Inclusive, esse mês vai ter enaltecimento de Clark Griffin, não percam. E aí vai ter Crazy Ex-Girlfriend e vai ter muita coisa legal e é isso. Então, galera... Como vocês sabem, meu Twitter é @carolinpassos, mas vai estar aí embaixo o Twitter de todo mundo para vocês poderem seguir lá, perturbar não, né? Conversar com todas nós no Instagram, né? Podem falar com a Roberta sobre bastante filmes farofas e defender a CW junto com ela, porque ela ama defender a CW, inclusive é um dos trabalhos dela que eu fiquei sabendo. Eu sou a Carolyn Passos, editora-chefe e co-criadora aqui do site. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, né? Espero que vocês continuem lá comentando com a gente. Por favor, mandem comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam, o que vocês querem também ver nos próximos episódios. E sigam o LesbiOut_BR, acompanhem a gente no Twitter, no Instagram e também o site, que a gente está sempre lá postando bastante texto, bastante coisa boa. E esse mês é o mês da visibilidade, a gente vai ter algumas coisas aí no Visibilidade Bissexual, então a gente vai ter alguns textos especiais também, assim como foi em agosto, no mês da visibilidade lésbica. E é isso, eu espero que vocês, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Espero que possamos fazer mais uma edição para vocês. E a gente se vê. Então, galera do Vale, um beijo e até a próxima. Tchau!